vou apoderar-me desta rocha. Sim. Vou apoderar-me desta alga verde, sim. Vou apoderar-me desta rede de pesca, sim. Chefe, temos de nos apoderar de qualquer coisa antes que o caranguejoca apareça. Ouça, ele vai querer invadir o nosso território. Mas nós não temos nenhum território para ele invadir. Vai ser uma... vergonha. Vamos apoderar-nos de alguma coisa, sim? Ou eu não me chame... Lagosta Nostra. Quem és tu? Eu vivo neste buraco. Chamo-me Traquina. O que é que estão a fazer na minha casa? Nós, bem, viemos cá para... falar com os teus pais, sim. Eu não tenho pais. Tu não tens pais? Eu não preciso de ninguém. Então tu vives sozinho? Vamos apoderar-nos da casa, sim? Ah, é? Isso é o que tu pensas? Levas uma pera! Tenho calma, rapaz, tenho calma. Eu estava só a testar-te. É, a testar-te, a ver se tinhas garra. Garra? É, garra, para te juntares à minha máfia. Vocês querem ser meus amigos? Na máfia somos mais do que amigos. Somos, na verdade, irmãos. Oh, isso é tão querido, chefe. Quer ser parte de uma equipa? A partir. Ser alguém com poder para poder exibir. Com esquemas e planos para ultrapassar. És peixe graúdo, a elite do mar. A lagosta nostra vais de cacau e ser mau. Vais roubar e assaltar sem ter de trabalhar. A lagosta nostra, pois. Se formos para a prisa, eu estarei contente. Não vamos passar-nos sempre a diferente. E lavar as meias não é frequente. E a gramática é má, é só fala corrente. Fala corrente com a lagosta nostra, tens. Caviar? Não sei bem. Dignidade e um freio. Mas gozando com a lei. Com a lagosta nostra tens. Com a lagosta nostra tens. Agora já sou da máfia. Planos? É, agora vamos jogar. Oh, boa! Vamos jogar ao O Novo Rouba o Jantar. Roubar? Eu não sei se... É, rapaz, lembra-te. Tu agora és da máfia. Sai uma refeição caseira acabadinha de roubar. Chefe, ainda temos de nos apoderar de qualquer coisa antes que o caranguejoca apareça. Ah, mas eu já me apoderei, sim? Apoderei-me do miúdo. Apanhei-te! Ah, bolas, estou eu! Estás tu? Eu nem te vi, Flounder. Ariel, tu vais chegar tarde ao baile de Neptuno. A comida está na mesa, os convidados já estão a chegar e tu andas a brincar à apanhada no tesouro do rei? Ah, está bem, Sebastião. Só mais uma apanhada. Tás. Thomas é muito mal disposto. E nada de disparates no baile de Neptuno. Ah! que é que andará ali a fazer aquele miúdo? Não sei. Eu nunca o tinha visto. Che! Sai daqui! Sai, sai, sai, sai! Show! Oh. Anda, Flounder. Oh, Ariel, espera. Se eu for atrás dela, Ariel vai pensar que eu estou a meter o nariz. Tens razão, Sebastião. Ah, vais tu meter o nariz. Oh, sim, Majestade. É claro que a festa vai ficar uma seca sem mim. Está aqui outra. O jantar está na mesa, chefe. Roubei tudo do palácio na maior. Não, excelente, rapaz. Se continuares assim, vou fazer de ti alguém. Ele deve morar aqui. Parece que ele tem uma família feliz. Vamos para casa. Ah, olhem! Deixa cair uma! Uh-oh! É Ariel, a filha do rei! Tu devias estar cheio de fome para roubares tanta comida. O quê? Comida roubada não é connosco, sim? Porquê que roubaste? Eu estou sempre com fome. Mas tu sabes lá o que é ter fome. Tu és uma princesa. Passas o dia a jogar à apanhada no tesouro do teu pai. Gostas de jogar à apanhada? Ah, isso é coisa de crianças. É, nós preferimos apoderar-nos de coisas, sim? Mas nós queremos jogar à apanhada. E é a tua vez. É, isso não vale. Parece divertido, chefe. Tás, é a tua vez. Não. É a tua vez, é a tua vez. O Lagosta Nostra, um dos crustáceos criminosos mais perigosos à face do fundo do mar. Ah, eu nunca vi nada assim. O quê? Onde? Vês? O quê? Vejo o quê? É a tua vez! Então, como é que ficaste amigo daquela lagosta malvada? Eu só queria ser alguém. E entrar para a máfia era uma oportunidade. Olha, eu acho que todos nós já somos alguém. E tu és alguém que arruinou o nosso baile. Ah, aqueles peixinhos estavam a precisar de se divertir. Mesmo assim, devias pedir desculpa ao papá. Oh, papá, mas eu não estou arrependido. E a lagosta nostra acha que eu me saí muito bem. Ele é dos meus, sim. E não me vai obrigar a rastejar aos pés de um rei. Ele não dá a barbatana a torcer. Aquele rapaz é amigo do Lagosta Nostra, Majestade. E essa lagosta é procurada em 5 dos 7 mares. E ninguém a quer nos outros dois. Mas o Traquina é bom rapaz. Ele só está confuso. Mas, Ariel, tu deves dar o exemplo como princesa. Um bom exemplo de preferência. Afasta-te desse rapaz. Mas não é justo, pai. O Traquina anda em más companhias. Ele não tem um pai carinhoso e compreensivo como eu tenho. Oh, muito bem. Traz cá o rapaz e logo se vê. Traquina, estás em casa? Eu vi logo que a princesa ia voltar, pá. Deve ser o teu perfume, chefe. Não, ela gosta mesmo daquele traquina. Apanhámo-la. A miúda vale uma fortuna. Ela vale uma fortuna, chefe. É. Mas ela vale uma fortuna como? O pai! O pai, grande idiota! Pois é, o pai! É. Como? Um rei! Um rei! O rei tem um tesouro do tamanho do meu ego! Vamos obrigá-lo a pagar uma pipa! Ah, boa, chefe! O que é uma pipa? Posso só dizer-te uma coisinha? Tu cala-te! É, sabes... A primeira impressão é muito importante. Quando o caranguejoca vira princesa, vai ficar de boca aberta, sim? Já temos a princesa. E depois? Pedimos o resgate, Tosco. Deixa cá ver. Olha lá, rei. Passa para cá o tesouro, senão atiramos a princesa aos tubarões. Ha! Básico demais. Ei, o que aconteceu à minha casa? Portaste-te bem, rapaz. Vais ser alguém num abrir e fechar de olhos. A princesa veio à tua procura. E nós prendemos-la para pedir um resgate. O quê? Traquina! Eles estão a usar-te. Não lhes dês ouvidos. Não é verdade, rapaz. Nós somos teus amigos, sim? Sim, pois é. Venham daí, malta. Vamos festejar. Eu vou roubar comida. Rapaz, tu és um patife da minha laia. Anda, vamos acabar de escrever o pedido de resgate. Pensei que o Traquina era nosso amigo. Eu também. Manos! Quer dizer, malta, desculpem a confusão. Então tu afinal sabes pedir desculpa. Eu só quero ajudar, topas. Vai buscar o Rei Tritão. Ele pega no tridente e cabum! Ele pica a lagosta toda e pimba, catrapimba, frita o camarão. E depois... É boa ideia. Se ele não me fizer isso primeiro... Não te preocupes, ele é muito compreensivo e sensível. Bem, esperemos que sim. Não está ninguém. Ha! Isso é porque tu arruinaste a porcaria do baile. Tens muito o que explicar, miúdo. Pois tenho. A Ariel foi raptada pelo Lagosta Nostra. Ha! O quê? Pede ao rei para ir lá com o tridente dar cabo dele. Ha! Ha! Mas o rei foi pedir desculpa aos convidados do baile. Não sei onde é que está. Então ajuda-me. E... eu tive uma ideia. Hã? Lembra-te, tu és o caranguejoca. Eu sei, eu sei. O maior crustáceo criminoso desde o Mal a Capone. E que tal assim? Meu caro sultão dos mares. Não, é o rei, rei, é o rei, grande Palerma. Temos de ser duros, pá. Rei, temos a tua filha, sim, por isso paga. Podia ser mais informativo. Que tal? Querido rei Zuquinha, sabes o que é que nós temos? Para além de falta de vocabulário e má gramática. Não há rei Zuquinha, sim. Somos tipos duros, sim. Rei Zuquinha é a tua prima, sim. É malta. Ouçam, eu disse ouçam, sim. Ouvi dizer que estão a meio de uma tipoia. É tramoia, pá. Ah, pois. Ué, incluam-me na cena, sim. Sim, não, porque aqui é a minha área, sim. Não divido estas areias a meias, sim. Dá a sola, senão suco da carola. Com lesmas sugadoras. Dá para ver que tu não sabes o meu nome. Caranguejoca, mano. Ah, sim. Pensei que eras maior, pá. É ele, chefe. O tipo de que estávamos à espera. Não é bestial? Uau! Finalmente conheço o caranguejoca. Ah, ouve lá. Emprestas-me o chapéu? Estou a ver que tu, sabe Sadu, estás contratado. Ei, então e eu? Tu precisas de alguém especialista em gambar? Apanharam? Gambar? Gambar? Eu sou uma gamba. Camarão gamba. Gambar. Atrás de mim, pessoal. Quero mostrar-vos uma coisa de que me vou apoderar. Agora! O que é que estás a fazer? Camarão, anda cá. Tu és o Medricas dos Mares. E tu? Tratei de ti, não podes fazer uma coisa destas. Sebastião, fica de olho nele. Ah. Mas que belo truque! Bolas! O lagosta nostra escapou! Pois é, um criminoso como o lagosta nostra passa a vida a fugir. E não há dúvida de que ele é um grande bandido. Oh, sim! E como é que eu sei? Eu sei porque ele roubou-me o barrete! Cabeça de santola! O que é que fazemos, chefe? Escondemo-nos, sim. O miúdo e o caranguejo Artolas conseguiram enganar-nos. Eu sou o caranguejoca. Tu achas que nós vamos cair nessa outra vez? Acaba com a encenação se não suguemos esta carola. Não é, chefe? Sim. É ele! Podemos chegar a um acordo! Não nos esborraches! Eu sei como é que podes deitar a tenaz a um enorme tesouro! Muito bem, ex-condenados! Cantem! Se roubar é tão bom, para que trabalhar? Com a lagosta nostra é um ato! Entra quando quiser, já. Que bom ar tu vais ter se não sabes comer! Como eu costumo dizer à bófia, desculpe! Ele é o rei! Por que é que havia de me ligar? Só se fosse para me espetar com o tridente. O Traquina é bravo, leal. Leal como um verdadeiro rei, majestade. E salvou-nos a vida. Eu sou testemunha, malteza. Quer dizer, mas está. Mas ele não estava na companhia de patifes? Sebastião, tu próprio disseste. Majestade! Majestade! Um caranguejo gigante está a assaltar o tesouro real! Oh, vai ser sensacional! Quando voltar para casa, vou comprar o pântano todo, é? Há coisas que ele não vai conseguir levar, sim. Nós apanhamos o que ele deixar cair. É o patife do caranguejoca. Eu trato dele. Ariel, não! Majestade, rebenta o monstro com o tridente! Eles conseguem sem a minha ajuda. Ah, Desculpe ter arruinado o baile de Neptuno. Mas tu só tiraste comida. Sabes, há anos que não tínhamos um baile de Neptuno tão animado. Oh, mas é claro, Majestade. Pois o rapaz foi arrastado para o mar por aquele desgraçado do Lagosta Nostra. Mas que patife! Mas consegue mesmo lançar raios dessa coisa? Raios e muito mais. Se nadas com os tubarões, és um tubarão. Com a máfia passa-se o mesmo. Não te esqueças, meu rapaz. Ana, nunca pensei que eu me fosse perdoar. E agora, o que é que fazemos, chefe? Nós? Sim. Vamos apoderar-nos outra coisa qualquer? Só pode. Oh, de que é que nos vamos apoderar? O que é que vai ser? Uma coisa que não nos ruma, espero. E vai ser alguma coisa ou algum lugar, chefe. Ou vai ser antes uma... Thank you.